Yeah, paz. Yeah, 2014. Você velho mais uma vez se prepara. E novamente eu comando aquele ser humano desgraçado. Que dá risada quando a maldade acontece. Existe há mais de 10 mil anos e todo mundo conhece. Arrei no rosto da mãe que ficou sofrendo. Não queria primeiro que o filho, mas o destino foi traiçoeiro. Ficou olhando a terra cobrindo o caixão barato. Você pergunta o que errou, se martiriza diante do resto. Ao redor do morto contou as horas pra ir embora. O meu foi só mais um momento, todos do lado de fora. Cemitério que amiga mais um que não faz nenhuma diferença. Apenas levou uma parte daquela que só ficou a sua ausência. Sempre deixa marcas no peito de quem fica aqui sofrendo. As lembranças não acabam. Não importa quantas pessoas tentam aliviar a dor. Do lado de dentro do coração fica aquele sentimento de rancor. Coitado desses inferiores, cultuam a carne morta. Não sabe que a alma do homem já está longe de suas memórias. Não sabe se joga fora as fotos antigas que vão lembrar aqueles momentos onde a inocência ocupava um grande lugar. Não observa os coveiros indiferentes jogando terra por cima de uma pessoa que era tudo pra ela, mas era um verme quando estava em vida. A necromaquiagem que dá um aspecto diferente no cadáver em decomposição, que provoca a lágrima dos presentes.